Tom Dunn, but you know Bill won't pull. Papa's gonna cut that other little bull. Whoa, back book and jib out of lamb. Who made it back, man? Whoa, goddamn. Amor Veneris. Audiozine. Inverno 2011. Bem-vindos à primeira experiência universitária ou universo comunitária de imprensa livre. Acompanhe-nos nesta aventura num mundo nem tão imaginário assim. Em terras distantes, cercadas por mares e montanhas, gnomos, sacis, fantasmas. Seres sem luz misturam-se a outros estritamente técnicos e a outros que só professam profecias e nada fazem. Na maioria, invasores do lugar onde circulavam grupos antigos de entes muito sábios, mas que foram calados, e sobre suas palavras foram cravados torres castelo muito altas, interrompendo a conversa que antes mantinham com o mar. When from a fish knocking sugar and a goat. Sugar and a goat and a goat on the ground. You want to get the sugar gone. Amor Veneris. Audiozine. Inverno 2011. I taken my gal to a party, oh. All dressed up in her calico. Taken my gal to the party, oh. I wouldn't let her dance, but it said I so. Chaya, hey, whoa, back whoa, up, keep girl. Whoa, whoa, buck and jee by the lamb. Who made the back band? Whoa, goddamn. Whoa, buck and jee by the lamb. Who made the back band? Whoa, goddamn. Tom Dunn, but you know Bill won't pull. Papa's gonna cut that other little bull. Whoa, back buck and jee by the lamb. Who made the back band? Whoa, goddamn. Tie-ya, hey, whoa, back whoa, up, jee buck, whoa. Yeah. Whoa, buck and jee by the lamb. Who made the back band? Whoa, goddamn. Eu venho com o vitorioso Dionísio, que transformará o mundo numa festa. Everybody was talking about Henry Swain Club. I saw that drop in there that night. When I got there, I said, yeah, people, they was really having a ball. Yes, I know it. Boogie Chillo. Amor Veneris. Audiozine. Inverno 2011. protegidos por halos de ignorância, nada compreendo. Dominar espaços vazios, obsoletos, brancos, elitistas e segregadores. Penetrar em fendas e rachaduras do Estado controle. Ter muro já é uma censura. We'll be right back.